vejo mais do que tudo que já foi dito, pai. Só vejo naquele velho livro escrito então. Desculpa se vão, transparente a ilusão. Verdade não tá naquilo que só os seus olhos podem ver. E meio neblina aquele que vive sem saber o porquê. Veja a escuridão, serviu de lição, hoje eu não vou viver. Aquela senhora está vindo embora, com aquele causa fora, já não se encontra mais. Ai, ai, ai, ai, ai. Aquela senhora está vindo embora, está vindo embora, lá fora já não se encontra mais. É bem mais a ser apontado que assumir o próprio erro. Justiça não é o homem, lá você paga o preço. É bem mais a ser apontado que assumir o próprio erro. Não é o homem, lá você paga o preço. Amor não é desejo, não é corpo que se faz. Não é desejo, não é corpo que se faz. Nós somos muito mais que seus materiais, suas colunas sociais. Somos muito mais que seus cargos banais. Nós somos muito mais que seus cargos banais. Seus ideais. Olhos para enxergar que o mal não deixa ver. Pratique mais o perdoar. Esqueça o ódio, esqueça os rios que te ferem. Esqueça as luzes que te buscam, os inimigos que perseguem. O que é eu te amo, pra quem não sabe, amor? Aonde sombras se maltratam, onde artistas só se vestem. Mundo onde só se desgastam, só olham Deus quando vê que existe a dor. Só olham Deus quando vê que existe a dor. Só olham Deus quando vê que existe a dor. Só olha um Deus quando vê que existe a dor.